China 6224 para o táxi 120 a bordo com 2:10, alterna, Recife. Chamando POB 1120. 120. Direita via Índia, ponta de perto, torre 1895, NH1095. 1015, ponta de perto 295. Alfa, the verdict should go on a 6:6. Espera pronto, minha 224. Chame 224, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1, 00 grau, 109. A linha decola, minha 224. Aguarda, eu vou na 7:23. Tem uma previsão de atingir o previsto para o voo na 7:23? A posição prevista é 06, só aguardando a aeronave da TAM taxiar. Ah, afirmativo. Obrigado. Visual, autorizado, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, obrigado aí, vai colocar. Ok. Ô, 6224, transfere. 324, contato radar na decolagem, tudo mantendo 90, sai da Conte. 90 na Conte, tem referência, autorizaria Conte? 2000 direto Conte. Direto Conte, obrigado. finalizado o sinal, Xené 62, vamos aí. 12, completa a aproximação em área, China Torre Salvador em 198, decimal Rádio 5. 2895-6212, boa noite. Comandor, boa noite, China 6212, final 10. China 6212, boa noite, posto autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 089. Livre pouso no zero, China 6212. Alô Salvador, eu sou o Mike X3X, informo o tempo do reboque, posição 14 do Patchon. Muitíssimo obrigado e boa noite. Boa noite. Quatro, subiu uma T1 no 70. Tempo 624, 170. Correto, por solicitação de Aracaju, do controle de Aracaju, subiu uma T1 no 70. Beleza, vamos aceitar isso aí como final então. Obrigado. Até a decolagem. Não, tá amanhã. Vamos aqui amanhã também. Salvador Ground, American 230, clearance on request to Miami, ready to copy. Two three zero, stand by to copy. número? P2002, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, para o 0262, eu não sei. Boa noite. Poderia coordenar o Alfa Romeo 363 para o 6224? Só um minuto agora. Controle o 6224. Diga. Autorizado Alfa Romeo 363. Só um minuto agora. Beleza, 4 autorizado Alfa Romeo 363. Obrigado. Autorizado Alfa Romeo 363, 6224. Autorizado 363, o 6224. Dois, quatro, para descer. Quatro. E deixa-me Aracaju 2013, agora 4,5 milhas. São Nordeste de Salvador. 1203, Oceana 2. Boa noite, atenção, 0-2-3, descendo level 160 to Osmond Survival. Please, cover indication, descendo level 040, clear on Osmond Survival. 40, Osmond Survival, atenção 0-2-3. America 230, ready to copy. American 230, go ahead. Search for Miami, flight level 360, first airway, open Zulu 20 after cardinal flight land route, Momo departure, landing transition, first turn to the left. Call code 5124, depart Salvador frequency 120.80. Miami, flight level 360, first airways, uniform Zulu 20, flight plan route, Momo departure, Neiman transition, squawk 5124 and 120.8 at American 230. American 230, read back, all right, for me to push back and set up. Welcome. Go ahead. Ground American 230, push back and start. Push back and start from Red Vortex. Good push, come back to American 230. Echo 023 after Pillar, Feather X W 366 to intercept final Hernando approach runway 1500 feet. Mercedes 1015. 015 after Pillar, is Victor 366 over 2500 feet, 023. Ground American 230, taxi. American 230, approve taxi to holding point runway 10. DA Pro 1, taxi India. Holding point tower 118.95, clear 1015. Okay, 1015, taxi holding point 10 via the apron in India, American 230. Clear final Hernando approach to runway 10. Clear for final Hernando 10 Portugal 023. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 279, quem te dá o meu. Salve, identificação autorizada. Chame no IW, filho. Portugal 023, establish final 210. Portugal 023, contact now. Hold the traffic with 118.95. 1895, bye. 2779, copiou o controle? Identificação, chegada bom, confirmando, senhor? Ah, da posição bom, para chegada bom, chame no ideal de descida. Chamará no ideal de descida, chegada bom, sabendo bom, 7 miles out. Portugal 023, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Runway 10, Portugal 0. American 230. America, just 30, maintain holding point, running 10. Tem 6074 para indicação, desce para o 050, chega da Mari. Sobremodulada essa edição. O 6074, que não é, pode falar o 366? Direto 366, 6074. Tá. Alvador, boa noite, passo da linha do 2224. 2224. Quando chegar na área, chama no ponto ideal de descer. Mandar em gel de descer da passarela. Ideal de descida. Até o 060, 2024. Até o 060, passarela. America 230, line up and wait for 210. 210, America Bill 023, on the ground, that's 17, Vaquita, next X-Ray, contact 121, that's 19er. Next, on the right, 119er, Portugal 023, you have 19. Our line is 230, CX is a call for 910, wind 090 degrees, 070. First takeoff 10, American 230. Bravo, 9, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, My Alpha Old Chart to Juliet, in Portugal 023. 230, airborne at 18, departure control 120, decimal 8. 1208, American 230, good day. 0027, attention on. Cesar 4036. 366, passaria do 2224. Salvador departure, American 230, passing 2000. Zero, with the current accident project, climb on climb level 360, perform Momo departure. Climb to 360 on the Momo departure, American 230. M074, desça para 2500 pés, altímetro em Salvador no 095, liga final do RNAV da 10, chama de caminhão no final do procedimento, direto para o oficial do PVM. 2500, autorizado no final do RNAV da 10. Airport 023, Juliet, gate 11. Decolagem, transponder 5132, controle Salvador no 20 decimal 8. 230 autorizado, Paranacaju, loop 677, Pucajão, Maracaju, 5132, 1208, tudo esquerda. Correto, chamando pronto, portão 5. Câmara, por pronto. Zero, cinco, zero. Zero, cinco, zero. Qual velocidade? 210, aumentando. Espero que o senhor fosse número 2 na aproximação, mantendo a velocidade na descida. Pode manter 200 então, tá bom? Manter como número 2, teria que incrementar na velocidade desse tipo. Então vai aumentar. 3224, desça para 2500 pés, altimetro em Salvador, 1095. Aí, não é aeronave, chama estabilizar. Ficou passarelo. Azul 2779, voo do Serra Vitor 368. Vá para o do Serra Vitor 368, azul 2779. Currency 30, contact now with 6-0, frequency 126.85, backup to 125.45. 126.85. 12545, American 230, good day. 074 estabilizado. 074 estabilizado. Aproximação em nave, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 074. Torre Salvador, SNE 6074. Também 074, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 069. Pouso no zero, 3126, reduzido para 2309. Reduzindo 179, minha duração para o sequenciamento, curva direita para 240, limite serão 8 milhas na proa. Direita 240, limite 8 milhas na proa. Salvador 2779, se desejar tem condição de reduzir até 1.60, senhor. Mantém a orientação e aguarde se reorientar para o final da aeronave. Sexto. Dois, cinco, oito, sem indicação, se mantém 060, chegada na área. Somente após ITAP, prossegue para o 366. Então, é Mário, ITAP e 366. Boa noite, 68, autorizado, portão 5, autorizado, chame táxi. Chamaram para o táxi, boa noite, 68. Nove esquerda para 190, agora parece ser orientado para o 3 minutos. Esquerda 190 290, descendo para o 0402779. Xenia 674, Torre. Solo 2, 1, 19. Boa noite, Xenia 674. O Xenia 674, chame antes da Juliette. Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Obrigado, boa noite. 2779, reacima na navegação, vai na proa 366, livre aproximação, descida para 2500, altímetro no 0 no 5. 2500 pés, 1 no 0 no 5, voa na proa 366, autorizado. Xenia 6258, prossiga. Salvador, boa noite, passaria do 2224, final do RNAVE, embaixo travado. Passaria 2224, boa noite, posto autorizado, pressão no 0, vento 0, 9, 0, grau 0, menor. Livre pouso, passaremos. Então 3126, reduza para 2009, desça para 4000 pés, ajuste na 015. Após o encap, vai ser a Vitor 366. Após o encap, vai ser a Vitor 366, tráfego 1 hora, 1-2 milhas, com 1-65 de grau de fim de redução, Alfa Tango 72. 3126, reduza para 1809. Azul 2779, passando o Serra Vitor 366, estabilizado na RNAV visual. O 2779, completo o final do procedimento, transmitindo em Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-95, boa noite. Então 3126, desça para 2500 pés, ajustando 0-5, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 1-0, já posso estabilizar. 2500, Azul Fernandes, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Arnésia, Salvador, boa noite, Azul 2779, está 3 milhas e meia do Serra Vitor 372, visual. Azul 2779, continua a aproximação, agora tem 3 ações de pouso. Você escuta. Plan 3398, voo ITAP para interceptar a chegada da Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Plan 6258, autorizado a descer para 4 mil pés sem restrições. 4 mil pés sem restrições. informativo, no 095. Hora, boa noite, 68. POB 162, 2 horas 53, Alterna, Salvador, para o táxi. 68, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Patiuna, Índia, ponto de espera, torre 18, decimal 95, QNH 10, 15. Carregador 2, 2, 4, solo 3, 5, libera a direita, solo 2, 2, 4. Está livrando a direita, passareiro 2, 2, 4. 7, 7, 9, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 0, 0 grau, 0, 8, 9. Ciente, livre pouso, 2, 7, 7, 9. Parendo 2224, Alfa Kilo, Pátio 3. Caramba. Posição 2, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 2, Romeu, 2224. Também 6258, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 5. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistão no 0, reposta estabilizada. Salvador, é o TAM 3126, Sarra Neve, estabilizado. Diferença no 26, continua a aproximação, vários diferentes pontos. Azul 779, solo 38, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 121, decimal 9, azul 2779. Solo 1868, posso esperar a próxima. 1868, não tem a posso esperar. Guarda, 1868. 3126, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 9, 0 grau, 069. 3, azul 2779. Sobra Salvador, na escuta do azul 2774. É 6258, completo final do procedimento, estamos em Salvador, frequência 118-995. 1-2-3, obrigado. Então, o Romeu, Geraço. 6258, sinal de nave da 1-2-3. 6258, continua a aproximação, agora de autorização de pouso. Boa noite, 68, por trabalhar e manter o que estou no zero. Se manter no zero, boa noite, 68. No 2000, solo 43, solo 219. Então aqui, senhora, a gente está no Travessa 3 Lima. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, reporte autorizado. Autorizado 2507 com 1015, reportagem estabilizada na RNAV da 339. Como com fiscal, ok? Tan 3296, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama lá. O Azul 2779 já visual, com balizador? Visual com balizador, 2779, muito obrigado. 1900 graus, 089. Ele pode na hora já, no 6-2-5. 3, controle Salvador, 1208. 208, boa noite, 68. Tan 3891, via chegada Bolsa e dia separação.